Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Muito bem, Chaves. Muito bem, muito bem. O verso é repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido. Sai daqui, vai. Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um Elo Perdido. Agora acertei o nome do quadro. Aê! Ai, tiri tiri fufly, cara. Que não, beleza. Isso aí é Chapolin. Não interessa, é do mesmo cara, é do mesmo gênio. Este que vos fala é o Calaveira, está comigo aqui, o Miote. Não, e agora é Surround, né? Surround HD. Que Surround. É o silêncio mais... O silêncio mais bem gravado da internet. Tá comigo aqui também, Brunão. Fala, galera, beleza? E toda vez que eu tô no meu trabalho, aparece uma demanda, muita demanda, eu mando... É você, Satanás! Sabe o que eu faço? Eu viro e falo assim... Não tem biscoito! E tá comigo aqui também a ruiva, a Melina. Já fizeram calistenia? Não, eles não quiseram. E olha que eu ainda pereci com... Um suquinho de laranja? Nossa, velho. Essa é muito underground, cara. Ai, internéticos, como eu tô feliz, cara. Eu tô muito feliz. Infelizmente o Miotti não tá aqui hoje, porque ele teve um bizu, teve um problema de última hora lá naquilo que ele chama de trabalho. Isso. Então, ele, cara, é agora, de última hora mesmo, minutos antes de gravar, ele tem que entregar uma coisa daqui a 3 horas. Isso, exatamente. Então, tadinho, ele não vai poder participar. Não podemos adiar a gravação, porque estamos praticamente no deadline. Então vai ser o Miote mesmo. E aí tem aí a Melina, né? Enfim, paciência. É o que tem, né? Tem pra hoje. Não, internet, olha só, hoje eu tô feliz pra caramba, cara. Hoje eu estou realizado. Hoje eu estou muito realizado porque eu tava ansiando este programa. Só você? Cara, sei, velho, mas eu particularmente tava ansiando esse programa desde o dia que eu virei pro Miote e falei assim: Miote, vamos fazer um podcast? Desde esse dia. Não, nem falei nada, só virei pra ele e falei assim: Miote, desde esse dia, cara. Hoje nós vamos falar simplesmente de uma das, na nossa opinião, maiores obras-primas da comédia mundial, cara. Chaves. Isso, e é só Chaves, hein? É, isso. Chapolin vai ter outro programa. Lembrando que a gente vai fazer outro programa pra Chapolin. Hoje é só Chaves, a obra máxima, pelo menos pra gente, do nosso querido Roberto Gomes Bolanhos, né? Chespirito. Ou conhecido como mundialmente aí como Chespirito. Cara, se você quer saber sobre todas as particularidades e peculiaridades deste mega sucesso, eu acho que é o programa mais repetido de toda a história televisiva mundial. Ah, internet, se você tá tão feliz e tão regozijado como eu, você vai ficar paradinho aí, porque nós voltamos logo após os recados dele, do Jaiminho. Esse sou um novo carteiro. Eu sou de tamanho da manhã. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. E agora o momento que todos esperavam. Momento comercial Jabá Extreme do JurassicCast. Mas antes de começar esse momento Jabá, eu estou muito chateado. Por quê? Eu não participei desse programa. Ah, quem manda querer trabalhar, ganhar dinheiro na vida? É, fim do ano pra mim é complicado. Mas já dizia o Seu Madruga, não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Um cabelo em forma de ruim. Evento em São Paulo. Eu já convidei um monte de gente, quero ver todo mundo lá. Estendo agora o convite pra todo mundo que tá ouvindo agora. Não, todo mundo tem que ir. De São Paulo, o pessoal tem que ir. Já vi muita gente falando no Twitter, no Facebook, que vai lá pra ver a nossa apresentação, né? Que o Brunão me contou que ele já ia fazer, viu? É fantástico o que vai ser feito. E qual que é o horário da nossa palestra no dia 14, Miotti? Então, a gente vai ficar no palco das 4 às 5 horas da tarde. Só que a gente vai chegar cedo lá, porque a gente vai sair aqui de Brasília e vai direto. O evento começa às 9 horas e vai até às 20, tá? Só que a gente vai estar lá, eu, Brunão, Melina e o Calaveira. Vai ser na rua Franklin do Amaral, 1575. Fiquei sabendo que vai ter transporte gratuito da estação do metrô Santana, tá? É, lá na Cachoeirinha isso aí. Conto com vocês lá, não deixem de comparecer. Botou fogo na casa e depois derrubou. Que cabelo! Camiseta Monty Python, foda pra caralho. Pode dizer uma coisa, na quinta-feira teve uma pré-estreia aqui em Brasília, né, que a gente promoveu também, e eu fui com essa camiseta. Muita gente olhava assim, ficava olhando pra ela, porque não tem nada escrito, né? Não, mas tipo, nossa, eu lembro disso de algum lugar. É, lembro disso. Pô, isso aqui, eu sei que isso aí é o Rei Arthur, já falava assim, né? Uhum. Eu falei, pois é, e aí, da onde? Aí começava o pessoal a falar, muita gente veio falar. Então o pessoal se amarrou muito na camiseta, porque fica aquele mistério do que é isso, né? Quem manja já vai bater o olho. Isso, quem sabe, quem conhece bem Monty Python já sabe, vai falar, isso, é Monty Python, e busca o Cálice Sagrado. Né? Quem sabe mais ou menos, isso aqui não lembra direito, vai ficar olhando, mas daqui a pouco lembra. E tá muito legal, o traço tá muito... É, o traço do Leonardo Maciel, né, nosso ilustrador. Eu curti pra caramba essa camiseta. Tá o link no site aí pra vocês comprarem. Comprem e ajuda a gente, né? Natal tá chegando. E as canecas também do Jurassic Cast, né? Lá da The Magic Box. Nós temos 4 canecas do Monty Python. Então, sensacionais. Pô, estão sensacionais mesmo. Cavaleiros que dizem... Da Santa Granada de Mão, do Cavaleiro Negro, aquele que perde os braços, pra quem não lembra. Que perde e que só fica o cotoco. É, só fica o cotoco, na verdade, pernas e braços, né? Vem aqui que eu vou te morder. Isso. E do Camelot é só a maquete. Essa pra mim é a melhor. É somente uma maquete. É somente uma maquete. Vocês podem comprar todas num combo só. Tem a opção do combo, lá você clica e já compra todas de uma vez. Aí você dá uma de presente pro seu namorado, dá uma de presente pra sua namorada. Não deixa isso na canela. E as nossas redes sociais, Miotti? facebook.com/JurassicCast. Muitas notícias estão sendo colocadas lá pelo nosso amigo Denis, né? Ele é de São Paulo. Ele passa o dia inteiro pesquisando notícias de primeira mão pra botar aí pra vocês. E até meme, não é só isso, notícia não. Memes também, né? Faz umas coisas engraçadas lá. Tem uns que ele bota lá que são muito bons. E ele passa até a madrugada, porque quando o Paul Walker morreu, 3 horas da manhã ele tava lá colocando postagem. Ah, meu, eu abri meu Facebook logo cedo. Pois é, já tinha coisa lá. Colocando um monte de coisa lá. É. Acordei, a primeira coisa que eu fiquei sabendo foi que ele tinha morrido. Curtam a página, comentem também os posts, né? Compartilhem, isso é importante, compartilhem. Comentem também os Vale a Pena que a gente posta. Não precisa ser na hora, assim, a gente publicou Vale a Pena, o filme vai estrear sexta-feira. Se você ver durante a próxima semana, veja e comenta lá o que você achou. É, o importante é ter bastante opinião. Pra saber se as pessoas estão concordando com a gente ou não, a gente precisa saber isso. Outro lugar que você pode fazer isso também é lá no Filmou, na nossa página. Porque tudo que a gente publica no site de filmes, de programas, de podcast, a gente bota lá no Filmou também. Por exemplo, a gente falou do Cálice Sagrado naquele programa, eu fiz a primeira postagem lá no Filmou. E é importante que as pessoas curtam também lá. Porque tem alguns hates aí que estão botando não curtir. Mas tá apertando não curtir? Tem a opção curtir e não curtir. Muitos estão apertando não curtir. E o nosso Twitter, Miotti? twitter.com/JurassicCast. Também tudo que a gente publica no Facebook aparece no Twitter. E nossos vídeos, né? Nosso canal do YouTube. Vamos assinar o nosso canal. Gente, mesmo se vocês não assistam, assinem. Só clicar no assinar, compartilhem. Assim, tudo que a gente botar, pô, compartilhem. Mostra o Jurassicast pros seus amigos, pra família, pra todo mundo. Né? Bota no seu Facebook. Muita gente tem Facebook, eu sei. Tá, curtir. Ajuda a gente a crescer mais ainda, pô, pra gente melhorar cada vez mais. Então, curta as nossas postagens, assine o feed, assina nosso canal do Jurassicast. Isso, e agora tá voltando, tá na hora do Chaka, porque a gente só tava com três atrações recorrentes, né? Toda quinta-feira do Jurassicast sai uma cozinha do Chaka. Isso, com coruja cozinhando, com vocês bagunçando. Isso, toma aí. Cozinha. Terça sim, terça não, Dica de Sedução do Miote e Brunão Dica. E agora, nas quintas-feiras também, vai sair tá na hora do Chaka. Estamos devendo tá na hora do Chaka aí desde junho. Tá fazendo falta já. Vai sair da Anime Friends, vai sair da JediCon, vai sair daquele evento Superman que a gente fez. Oi. Vocês vieram pra Brasília, né? Foi. Depois disso tudo, conseguiu se casar. O seu casamento não. Então é isso aí, galera. Vamos para este programa que está. Eu não tenho nem palavras pra definir quando ele. Seu sonho foi realizado, né? Que desde que eu te conheci, eu peço esse tema. Agora falta o Chapolin, né? Esse você vai resolver aparecer. Que não faço entre novembro e dezembro. Por mim já fazia um logo em janeiro. Pra não perder o ritmo. Posso cantar? Cante. Meu pai e eu contemplamos a estrelinha do espaço iluminando as coisas. Acho melhor a gente voltar pro programa, não precisa cantar nada. Tá? Então, é isso aí, galera. Até mais. Até mais. Faça como eu, você tem infância quietinha. É, nunca tomei branco de pessoas. É. Tem que ser bem comportado. Gente, só uma curiosidade aqui. Vocês sabiam de onde que veio o nome Chespirito? Tinha um produtor lá que trabalhava com o Bolanhos que diz que ele escrevia como um pequeno Shakespeare. Aí, tipo, Shakespeare, Chespirito, CH, Chaves, Chapolin. Shakespeare pequenininho, né? Isso, é. Chespirito. Shakespirito. E aí ficou. Olha, se tem uma pessoa tão viciada quanto eu em Chaves, é essa mulher aí. É verdade, vocês tipo, dois... Não é brincadeira não, velho. É tipo horas e horas um fazendo diálogo com o Chaves e o outro. Eu vou deixar vocês brilharem. Eu sou o Godinez hoje. Vou ficar só assoviando aqui. Só assoviando. O Chaves não foi o primeiro programa dele, não. Não. E ele foi ele uma era... enquete dentro de um outro programa que nem era o Shakespeareito ainda. Qual que era o nome? Olha, é um nome muito cretino. Os Super Gênios da Mesa Quadrada. É, melhor que Praça Nossa, vocês me desculpem. Não, ainda prefiro Praça Nossa. O Roberto, o Shakespeareito, ele tinha muita prática em escrever crônica política. Ele fazia muita crônica política, tipo... Planeta, assim. Exatamente. É desse, inclusive, o Super Gênios da Mesa Quadrada parece que saiu diretamente do Cacete Planeta. Não, Cacete Planeta que chupinhou isso daí, né? É, eles dizem que não, mas enfim. É, veio primeiro, então foi chupinhado. É porque ficou muito pouco tempo no ar o Super Gênios. Até porque também não passou aqui, né? Ou passou? Não, passou não, depois, não. Muito depois, assim, mas naqueles box... Quando lançaram aqueles box do Chaves, foi no finalzinho da década de 90, dois anos 2000, não lembro agora exatamente a data. Mas aí veio essas esquetes que ele fazia nesse programa. Na internet, você pegar qualquer vídeo do YouTube, tem milhares de views, mas na televisão ele não colou. E já tentaram, acho que umas duas vezes, passar essas esquetes, mas não colou, enfim. Mas também o SBT, aí a Band não seguem, né? Assim, uma programação que... Não segue nada, né, bicho? É, que você não consegue. Tipo, eles anunciam hoje, amanhã já não tá passando mais. Um dia anuncia 10 da noite, aí passa 3 da manhã. Não tem velho, como acompanhar. O Silvio assim. Santos, ele troca a programação do SBT de acordo com o horóscopo que ele lê no dia de manhã no jornal, velho. É, o Chaves e o Chapolin, eles dois são o maior coringa que eu já vi na minha vida, cara. São, cara, porque o Silvio Santos... audiência. Onde passar Chaves, cara? Ainda mais na hora do almoço. Não, mas ele usava o Chaves justamente por causa disso. É. Ele usava o Chaves por causa que o Chaves agrega audiência. Agrega valor ao SBT. Isso, à tarde. Se tá tendo dificuldade de audiência, o programa, ele vai e coloca o Chaves porque a audiência do programa sobe. E bomba. É Chaves no SBT e o Pica-Pau na Record, cara. Colocou lá, subiu a audiência na hora. Eu, por mim, vou falar aqui, vou ser bem sincero, tirava o programa da Eliana da tarde inteira e botava só Chaves a tarde toda, domingo. Eu ia assistir televisão domingo, velho, o dia inteiro, cara. E se a Globo colocasse a reprise dos Trapalhões, eu ia ficar tipo um Chaves, um Trapalhão. Chaves, um Trapalhão. O Super Gênios da Mesa eu já assisti, não fez muito sentido pra mim, porque é um programa totalmente cunhado em cima de crítica política. E tá muito datado também, não só pela qualidade técnica, como pelo texto, né? Acho que tem muita coisa muito regional, umas coisas assim que não se encaixam mais na... Pelo menos pra mim, eu não consigo acompanhar. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. É que nem você vê o... É que nem você assistir hoje o DVD do Vivo Gordo. É a mesma coisa. Era assim, era o tempo todo, falava alguma coisa do Sarney, falava alguma coisa do Collor. Então, assim... Mas tem algumas coisas atemporais, como, por exemplo, o cara que ia pagar o INSS. Sim, ia pagar o imposto de renda. Mas e isso... chegava com o dinheiro tudo amassado. Mas isso, Calaveira, não é culpa nem do Jô, nem de que... Assim, na verdade, já deveria estar datado. O problema é que o Brasil, né... permanece com essa merda desse... Jô, não fale assim pelo país que companheiro genuíno lutou. Não pode falar do Brasil, senão vai ter polêmica. Senão vai ter os militantes aqui na porta. Mas eu quero que eles façam. Eu já avisei, militante do PT, faça, mas faça todo mundo junto. Pra quando eu passar o carro, eu passar em cima de todo mundo. Uma vez só. Vamos lá, continua. Vamos no Super Gênios... Dizia eu que na aritmética... Toda vez que você começar a falar do PT, eu vou falar, dizia eu, que na aritmética... Dizia eu, na aritmética... Cara, dois doentes, velho. Posso continuar? Adiante. Adiante, professor. Não, atrás. Caralho. Prossiga. E seu relato? Não sou nenhum relapso. Eu não consigo, cara. Eu não paro de encaixafar. Eu não vou mais falar nada, cara. Eu não preciso contar mais história nenhuma. Vai ficar só a Melina jogando frase do Chaves o tempo inteiro. Vai, eu prometo. Tá. Dizia eu. Os Super Gênios, dentro do programa, foram originados um dos principais personagens. Um deles foi o professor Girafales, a Chiquinha, que não é bem a Chiquinha, mas era a... Maria Antonieta de las Nieves. Era a Maria Antonieta, que fazia uma Chiquinha civilizada, era, na verdade, ela não fazia a Chiquinha. Uma Chiquinha adulta, né? Ela fazia uma jovem de 18 anos, ela era a parte bonitinha. E aquilo que viria a ser, pelo menos, o rascunho do seu Madruga, que era um bêbado lá, que é o que a Melina falou. Vagabundo. Era um espírito de porco. Era um vagabundo que vivia bêbado, que não queria trabalhar. Mas já era interpretado pelo Ramon Cortez? Era com o Don Ramon. E ele já fumava no programa desde ali, né? Não, ele fumava desde os 5 anos de idade. um lado curioso, você sabia que ele fazia o seu Madruga? E ele fazia tão bem, mas tão bem, ele era tão carismático, que o dono da Televisa não deixava ninguém fumar. Ninguém. Só ele. Só ele. Porque ele fumava no programa, você via aquela cena. Ele fumava, ele tava fumando mesmo, era um cigarro de verdade aquilo ali. Isso. E todos os personagens de volta e meia apareciam fumando. Gente, mas nos anos 70, fumar era status, cara. Fumar já foi status de o cara ser machão, do cara ser um homem, do cara ser... O seu Madruga não é um exemplo de machão, nem... Não é que se diga assim, um machão, né? É, porque pra ele, pra ser homem, só falta ser forte e formal. era um canal bosta da época. Ué, será que é por isso que a Chave é del 8 do isso, canal exatamente, 8? Exatamente, era por causa que falava, porque era do canal 8. Mas não era porque ele morava no 8? Depois, também, mas colocaram o 8 como a casa dele, mas a casa dele era o canal 8 da televisão. Olha canal 8. Isso, depois é que o Roberto usou isso como argumento pra falar de onde que ele vinha. Ele morava no 8. Aí sempre vinha alguém interrompia. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava puta, que eu falava, porra, agora que eu vou saber onde é que ele... Então, e o nome do Chaves, cara? O nome do Chaves, cara. Todo mundo fala que o maior do mistério da vida é o Dr. Who. Não, velho. O maior mistério da vida é o nome do Chaves. É, sempre que ele ia falar... Vinha alguém e cortava. Eu lembro que eu era criança, eu ficava louca. Eu falava, não, eu quero saber o nome do Chaves. Chaves, Brunão, eu não sei se você sabe, mas Chaves é uma adaptação de Chavo. Chavo que é garotinho, né? Que é moleque. Moleque. É, seria um guri, né? Como guri. Se fosse uma coisa bem meio... É um apelido, apelido lá do México para moleque, sei lá, para garoto de, sei lá. O Chavo del Ocho seria o garoto do oito. Isso, o menino e do oito. Quando eles chamam ele de Chaves... Chama de um menino. É, falou um menino. Aí parece ele... os meninos que trabalhavam comigo, ou o menino lá, o menino. Ah, menino, essa história é ótima. Como é que era, menina? Conta um pouquinho, como é que era? Quando o pico fazia merda, quando... Fazia merda e, pô, fulano, você não foi lá? Não, que foi o menino lá. Que menino? Menino tava lá. Aí, que menino? Ah, o menino, eu chamei o menino, mas aí o menino não foi. Aí chamou o outro menino não foi. Aí pegou o outro menino e levou embora as coisas lá. E agora não sei que menino que tá... Aí eu, pô, mas que menino é esse, caralho? Ela só tinha um menino, não tinha ninguém. O pessoal não tinha nome, era um menino. Aí era uma entidade, cara. Não teve uma que você virou e falou assim, então deixa eu falar com esse menino. Aí o cara, já foi embora. Bem nesse naipe, caralho, que merda, só cara. Só tem malandro, cara, só tem malandro. Só seu Madruga, que eu trabalhava. Aí ele falava, aí tem um episódio não, acho que deve ter uns dois ou três episódios que eles viram e falam assim, Chaves não é o seu nome? Ele, claro que não, Chaves é um apelido. E qual é o seu nome, velho? Aí chegou, Chaves! Caralho, alguém entrando. Putz, que raiva que dá, velho. Dr. Who, cacete, o maior mistério é o nome do Chaves. É o nome do Chaves e com quem ele mora. E, Brunão, você sabe por que que tudo no Chaves era extremamente tosco e de isopor? Cara, eu diria, eu chutaria que é orçamento. O orçamento do programa era tão apertado, mas tão apertado, que na primeira temporada do Chaves, eles usavam o chão do estúdio. É, não tinha cenografia. Exatamente. Você via quando o Seu Madruga ia entrar na casa dele, que as primeiras versões era a casa onde era a Dona Florinda, você vê, assim, ele bate a porta, a parede inteira mexe, aquele isoporzão mexe. Acho que não tinha nem a Bruxa do 71 ainda. Era o Seu Madruga, a Chiquinha, o Carlos Vilagã, o Chaves, óbvio, e aí a Dona Florinda. Tinha nem o professor Rirafales, nada? Não. O Chaves tinha a blusa amarela, a calça dele era branca. E quando ele chorava, ele não fazia o pipi. Ele chorava, ué, igual uma e pessoa. E a Dona Florinda é antes da rinoplastia, cara. Tem um episódio que é a primeira versão da Festa da Boa Vizinhança, que não tinha nem o palco da Festa da Boa Vizinhança. Era tipo quatro cadeiras, tipo dois figurantes mexicanos e a galera. A Dona Florinda não usava bob e você vê, puta, ela tinha uma napa gigante, cara. Você sabia disso, Bruno? Não, nunca vi esse cara. Cara, a Florinda Mesa, ela fez rinoplastia bem quando ela era jovem, bem no início do programa. Você sabe como é que eles faziam, Brunão, pra montar um episódio? Não. Eles iam pra lanchonete da emissora e conversavam lá e faziam um episódio. Voltando à questão da rinoplastia da Dona Florinda, cara, sem sacanagem, era tão feio que ela parecia o Cyrano de Bergerac. E eu não tô exagerando. Era gigante o nariz dela e era nariz de tucano, cara. Era super pra frente, assim. É, era muito escroto. Tem foto rara dela. Tem no post também. Mas tem fotos muito raras dela antes da rinoplastia. Mas dizem que ela é tipo a Yoko Ono da parada, né? Não, gente, é porque tem esse negócio que ela tinha... Ela teve um affair com o Carlos Villagrán, enfim, acho que no início da carreira dos dois, os dois começaram a trabalhar junto. E assim, depois que ela já tinha terminado com o Villagrán, que ela foi se interessar pelo Bolaños, e o Bolaños também era casado na época. Não, sim, quanto a isso, ok, assim... problema deles, mas eu tô dizendo assim, dela ser extremamente zelosa com as coisas, as pessoas perguntarem as coisas pra sim, ele, ela não deixa o Bolaños falar, ela se mete que responde, em tudo, se mete em tudo, ela que controla a fortuna do cara, ela que controla o dinheiro, tudo, ela que toca o negócio. É, mas tem uma coisa, o negócio é o seguinte, é que o Bolaños, ele tá gagá pra ele caralho, tá gagá. É. Ele já tá gagá, entendeu? Ninguém admite isso, mas ele já tá gagá. Ele tá senil já, ele não tá conseguindo falar direito, ele não... E, cara, ela... Venhamos e convenhamos. Aparentemente, ela gosta muito dele. Nossa, então, assim, tá com ele há 30 anos, pô. Pois é, mas também, né, tá com ele também porque o bicho é rico pra caralho. Mas, assim, ela gosta dele, então, assim... Cara, ela tá fazendo papel de esposa, ela tá preservando o marido dela. Então, assim, o que adianta também ela ficar calada nas entrevistas que ele dá e ele começar a se cagar na fralda geriátrica dele? Começar, tipo, Dom Lázaro, galho melhão. O Carlos Villagrán, vocês sabem como é que ele entrou no chá? Não. Ele era fotógrafo e ele estava numa festa, cobrindo uma festa e tal, que eles estavam lá. E aí ele chamou atenção pela voz escrota que ele conseguia fazer. E pela cara de idiota. Que não, e pelas bochechas infladas. Aquele inflado que ele dá nas bochechas não era truque, era dele. É ar, ele enche de ar e segura. Ele enche de ar e segura. E a voz do Pico ficava... Porque ele pra deixar o ar sair. Então o nego ficou impressionado com isso. E aí, pô, acharam engraçado. Será que quando ele ia tirar uma foto, ele ficava com aqueles trejeitos do Kiko, assim, pondo a perninha pra frente, fingindo que ia tirar foto? Dando lambidinha assim na ouvida. É, passa assim. Olha, aqui eu sei que todas essas... Kiko, ra, ra, ra. Olha, que eu sei que todas essas características, a maioria delas, todas não, mas a maioria delas, de cada um dos personagens, quem desenvolveu foram os próprios autores. Sim. É, os próprios atores que desenvolveram tudo. Isso, e isso não foi escrito pelo Bolaños. Isso, por exemplo... Improviso. Isso, é aquelas coisas do Kiko, era o Carlos Villagrán que fazia, os trejeitos da Chiquinha era a coisa que fazia. Isso era, foi um grande motivo mesmo pra ter a briga de personagem e da Chiquinha não ganhar royalties até hoje, que ela briga porque o personagem não, ela ganhou, dela ela já ganhou. Os personagens são dela, inclusive é por isso que o personagem não tá no desenho do Chaves, e aí botaram a Pops, né? a Pops e a Paty, fazendo... São chatíssimas no desenho. São, não tem graça. A Chiquinha era o capeta, velho, ela era... A pilha errada, velho, a mané da pilha errada, cara, o tempo todo essa menina e tava enchendo... E ela gostava de ver ele o outro se fuder, velho. que satanás, velho, que essa menina era, bicho. Cara, os planos mirabolantes da Chiquinha era o Cebolinha todinho, né? Era, não... Não, pra roubar o frango da bruxa. Nossa, eu tava pensando exatamente nesse daí, Chaves. Seguinte, você vai agachadinho. Aí ele, mas por que eu tenho que ir agachado? Aí ela, pra não aparecer a sua cara de imbecil pela janela. aí o Chaves vai, nesse episódio mesmo, aí ele encosta na janela e ele vai levantando a mão de costas, só que a bruxa tá sentada na janela, ele dá uma apertada na bunda da bruxa de 71. Ela, que é isso? Aí eu queria dar uma beliscadinha na coxinha. Eu só queria pegar um pouquinho. Eu queria dar uma beliscadinha na coxinha. Cara, era muito bom. Ai, caraca. Eu vou sair daqui e vou ligar o Netflix. O que aconteceu foi que o seu pai estava ensinando o professor Girafales como devia namorar a dona Florinda, não é? É claro. E é bom que agora a dona Florinda e o professor Girafales continuam como antes. Quer dizer, pior que antes. Olha eles! Cafonas, cafonas, cafonas. Apaixonado sim, até a loucura sim, vamos querendo-nos, ai, com tal paixão, que alguns pérfidos, sem mais escrúpulos, nos chamam cândidos, ai, difamação. Mais pra fanático do que romântico, não importa nada não, quem quer falar, somos cafonas, isso é conosco sim, e nunca com ninguém mais, somos cafonas sim, nós aceitamos. Um dos outros mistérios do programa é o porquê que se chamava Bruxa do 71. Depois que eles colocaram o número da casa para dar um argumento de roteiro. Mas não se sabe ao certo porquê que o nome dela era Bruxa do 71. Bruxa porque tinha cara de bruxa. É, mas o porquê que era do 71. Aí vem outra lenda. Reza a lenda que parece que foi um ano que ela concorreu a um... Miss México, uma coisa assim. E aí ficava de referência, porque eles faziam... Não, não foi 71 não, porque 71 ela já tava no Chaves, e ela já tava meio caída. Eu não sei, eu sei que ou foi o ano que ela conheceu o Chaves, é uma coisa assim, seria uma data de referência nessa, desse tipo. A Florinda... Ah, outra coisa, eu acho muito legal, Bruno. A Chiquinha, a Maria Antonieta, ela era atriz dramática. É, ela fazia novela, uns papéis mais sérios. O Bolanhos, quando montou a esquete do Chaves, ele precisava de atores que parecessem um pouco mais infantis e tal, né? E ele chamou a Chiquinha, falou assim, ô Maria, vamos fazer e tal, tem aqui essa personagem. Ela falou assim, não, eu não faço papéis dramáticos, papéis de comédia. Cômicos, né? Cômicos. Aí ele virou e falou assim, então você não pode se dizer uma atriz, porque uma atriz de verdade faz qualquer tipo de papel. Oh, mais games. Aí ele tipo, aí virou as costas, saiu. Aí ela, ô, volta aqui, eu faço. Biatch. Aí ela foi e fez, e querendo ou não, foi o papel de maior sucesso da vida dela, porque eu não sei de outra coisa que a Maria Antonieta fez. Não, ela encarnou esse personagem e não saiu até hoje. Não, hoje ela ganha dinheiro fazendo o circo da Chiquinha aí, a turnê da Chiquinha, que inclusive alguém nesse programa foi assistir. Não, eu não fui no da Chiquinha, eu fui no do Vilagrã. Ah, tá, verdade. Ah, quando ele foi a São Paulo? Mentira. Foi, eu fui na festa da Boa Vizinhança. Foi. Cara, eu cantei com o Seu Barriga, cantei com o Kiko, fiz Kiko, Kiko, ra, ra, ra. Velho, foi muito bom cantar com eles, fiquei assistindo Chaves o dia inteiro. Fizeram um evento lá no Walmart, que é um espaço gigantesco. E fizeram mais ou menos de papelão e cartolina a vila com a escadaria, com a Casa da Glória. Tinha um espaço que ficava tipo um cinema e ficava passando episódio de Chaves e Chapolin looping. E aí teve a apresentação do Seu Barriga e do Kiko. Lembro de ter visto no Pânico isso. Ah, foi. E tava o Vesgo e o Silvio que foram entregar um cheque lá pro isso, Seu tudo Barriga. Pra pagar os 9 meses. Eu tava lá, naquela multidão lá. E aí pra comer fizeram a tienda del Chavo com suco. Só que não o suco no balde, né? Tinha churros, tinha as comidas do seriado. Só não tinha os chifrinhos do professor. Eu sempre quis saber que porra que era aquela. Chifrinho é um doce. É um doce mexicano que é muito parecido com croissant. Só que ele é doce. E chama chifrinhos mesmo? Chama chifrinho. É, em espanhol tem outro nome, né? Eu não sei como é que é o nome. É Cornos? Uma coisa assim, Cornudo. É, porque lembra que lembra que até o Kiko vira e fala assim... O chifres do professor de trabalho. Aí o Seu Madruga faz uma cara de... Quê? Não, o pior é o Chiquinho explicando pro professor Girafales. Não, professor, aqui. Não, o Seu Madruga explicando. Não, professor, fui eu quem pôs os chifres. Ai, Seu Madruga, escreve Professor Girafales. Quê? Que inferno, né, velho? É, essas piadas de chifres. É legal que casa aqui também o contexto, né? Porque tem piadas do Chaves que não tem contexto nenhum, né, aqui. Mas essa dos chifres casa, cara. Esse episódio é sensacional. Uma das esculachadas que o Seu Madruga dá na bruxa, do episódio da pichorra. Aí o Chaves tá com aquele lenço escroto na cara, aí a bruxa do 71 fala, ai, peraí, vamos ver se você está vendo, Chaves. Aí ela faz uma cruz aí. E o que eu estou fazendo? Uma cruz ou um chifre? Aí o Chaves, uma cruz. Aí a bruxa vira pro Seu Madruga, ai, eu acho que ele tá vendo. Como ele sabe que eu lhe pus uma cruz? Aí o Seu Madruga, é que a senhora não tem mais idade de pôr chifres em ninguém. Excelente, velho. Excelente. A Madruga escrotizava muito a Dona Clotilde. Cara, e era muito bom. Que ela sempre tinha esperança que um dia ia ficar com ele. Vai ter um episódio, um dos episódios perdidos do Chaves. Era esse, que era ela. Ela sonhando que ia casar com ele. Não, ela delirando, ela entrando no altar com o... O Seu Madruga. O Seu Madruga. E a Chiquinha levando o véu da noiva, chorando. Isso, e a dona Florinda levando sabe-se lá o quê do jogando casamento. Jogando florzinha, eu acho que ela tava jogando florzinha. É, e aí o Seu Madruga e o professor Girafales ia ser o juiz de paz. É. Aí ela desmaia. É aquela tipo... Ai, coração! Aquela... Ai, queridinho! É. Boneco. É, gavazinha, dona Clotilde, queria lhe dar os parabéns pelo casamento. Ela, que casamento? Com o Seu Madruga, fiquei sabendo que a senhora vai casar. Muitas felicidades. Ela, ah! Cara, ela cai dura. Ela cai dura, igual o gladiador, velho. No final do... O professor Girafales, Brunão, o ator, que é o Rubens, né? Ele era um alto executivo da emissora que o Chaves era transmitido. Ah, é? Ele gostava de aparecer. E aí, na verdade, ele gostava de aparecer. E o Bolanhos, pra fazer meio que uma média... Chamou ele pra participar. Isso. E ele, a maneira como ele se coloca é muito, muito legal. Porque ele vira e fala assim, poxa, eu nunca me julguei um ator. Porque eu simplesmente chegava na frente da câmera e fazia o que o Bolanhos mandava eu falar. Uhum. Só que ele é muito carismático, né? E deu muito certo. O professor Girafales, cara, é ótimo. O que são as cenas do professor Girafales torcendo pro concurso de Miss Universo, velho? Aquilo é muito bom, velho! Pelo amor de Deus, o bicho! Silêncio, silêncio, silêncio. Agora, a competidora da Jamaica. Aí ele ficava assim... rapaz. Cara de taradão. Ele não tem uma droga. Ai, caraca, cara de taradão da porra, bicho. Ele era muito não, bom. Não, cenas do professor Girafales são incríveis. Eu gosto de todos os episódios que ele aparece, assim, bem. Que eu... cara, o que me faz lembrar Chaves... Você me pergunta assim, o que te faz lembrar Chaves? É sempre quando o Chaves... quando começava aquela conversa e não sei o que, todo mundo brincando, não sei o que e tal. Aí ele falava assim: e você, Nhonho, não acha que ainda é muito pequeno para ficar pensando em ter uma namorada? E por falar nisso, com que idade o senhor começou? Ei, eu tive minha primeira namorada quando eu já era professor. E se chama Dona Florinda. Silêncio! Então é por isso, ele nunca reprova o Kiko. Ai, não fez as coisas. É que me escapuliu. Cara, não tem uma vez que isso acontece que eu não consigo não rir, velho. A melhor de todas dessa é quando o Chaves tá no colégio. Aí eles começam a falar alto, aí ele vira e fala assim... É por isso que se diz que os seres humanos são parentes muito próximos dos macacos. Bom, é isso mesmo. O pai da Chiquinha tem a cara muito parecida com o chimpanzé. Ah, você é sim, viu, Chaves? Peraí, na verdade, a Dona Florinda se parece macaca de feira. Quê? eu rio o tempo inteiro. E ele arregala, o Chaves arregalava os olhão assim, depois que ele tinha notado. É, e virando pra trás. A merda ia virando. É que me escapuliu. É. Você sempre sai com essa, né, Chaves? Não, e que porra de professor é esse que fica fumando um charuto na sala de aula, cara? Na sala de aula. Não ensinava nada. Não, ensinava. Eu aprendi história do México com o professor Girafales. Ah. Quem chorou na árvore da noite triste? Os episódios no colégio pra mim são sempre os melhores, cara. Sempre, mano, sempre. Seu Madruga, quando aquele que o Seu Madruga participa, que ele vai fugir da Dona Florinda, que ele entra na sala. Cara, esse é um clássico de todos os tempos, velho. Não, quando, o clássico, o maior clássico tido no Brasil é a aula de perigo do Seu Madruga. Sim, né? é esse mesmo episódio que ele fica. Eu acho que é um episódio duplo, se não me engano. É duplo. Ele entra num e depois vai, emenda e termina com a aula do Seu Madruga. E, inclusive, o Godines dá uma risada do Nelson, cara. O Nelson foi chupinhado dessa risada do Godines, que teve um... O Nelson dos Simpsons. Porque tem um... A hora que o professor põe lá, agora vamos procurar a área do triângulo. Aí o Seu Madruga, mas não acharam ainda? Estão procurando desde que eu era um menino? Aí o Godinho, tipo, faz um... Ha-ha. Não, é assim, ele faz uma coisa mais ou menos assim. Ele faz assim... E é só ele que riu, né? Tipo, a sala inteira com cara de cu, ele... Ha-ha. E o coitado do seu professor Girafales, velho, vai sentar na mesa e chorar, velho. Porque... e aí quando ele toma um café tremendo, assim, o café caindo todo na mão dele. Cara, pra vocês verem como o Chaves é vanguardista, né? Previa a situação do professor no Brasil, cara. Cara, não, acho... tá daquele jeito. Eu acho que isso. No México também deve ser daquele jeito, cara. Deve ser pior, cara. E se você quiser ser alguém na vida, devore os livros. Vira e mexe tinha umas falas sem sentido no Chaves. Um dos episódios que no aniversário do Seu Madruga, a Dona Florinda chega, tá o Kiko perguntando pro Seu Madruga, se sente mal? Aí ela chega, esse barbudo te fez alguma coisa? Xingando o cara de barbudo, entendeu? Seu Madruga nem tem barba, tem bigode. Tem bigode, é um bigodão, né, cara? É, tem umas coisas que não faziam sentido na tradução. É aquela coisa, né, não tinha, às vezes não tinha o que traduzir, né? Fala, bota qualquer coisa. É, e outra coisa, a gente ainda vai falar dos dubladores, que a da Maga, que pra, na minha opinião é responsável direta pelo sucesso do Chaves. É, muito. Muita porque coisa. A adaptação dos textos que ele fazia ficaram muito boas. Tipo, por exemplo, um Não Deu, do Kiko. Não Deu. Os discotecas. É. Os karatecas. É, os... Aí ele, biblioteca. Não deu. É, aí ele falava, ninguém tem paciência comigo. É... Não, e o Gentalha, é sensacional, porque é Chusma que ele fala. Churma. É Chusma. Chusma. É, não, Chusma, e outra... Chusma. Cara, o Gentalha tava em desuso na língua portuguesa. Voltou ao dicionário por causa disso. Por causa do Kiko. Cara, o Carlos Villagrã era o melhor velho que tinha lá. Era nas o melhor. Não, depois do Seu Madruga, eu acho que o melhor mesmo era o Seu Madruga, cara. Acho que primeiro dois, o Seu Madruga, Kiko, depois o Kiko, depois pra mim o professor Girafales nas situações ali de irritação e etc. Cara, é difícil, são todos muito bons, cara. Pô, até os personagens assim. Coadjuvantíssimos são muito bons, né, cara? Você falou igual o Chaves agora. Coadjuvantíssimos. Nossa, não teve aquela mulher da Globo que apresentou? Ah, mas é poeta. Muitíssimos melhores. Muitíssimos melhores. Olha, quem acompanha com mais atenção o noticiário internacional já notou que um país latino-americano tem aparecido frequentemente com chacinas de uma brutalidade impressionante. É o México, que vive as consequências de uma guerra violentíssima entre os quartéis do tráfico de drogas. Outro personagem que marcou muito também, tanto pelo ator quanto pelo personagem, pela tosquice, vocês mesmos já disseram que foi o Godines. Nossa, o Godines apareceu acho que em 10 episódios, cara, tem duas falas. Ele é irmão do Bolanhos, né? Ele é o cabide de emprego ali. Isso, não, mas ele era engraçado. Ele era engraçado. Fazendo o Godines, ele era muito engraçado. O Godines, porque ele não fazia nada. Ele era engraçado pela cara de paz. Ele tinha cara de que tava sempre com medo, né? Que ele arregalava aquele zoião assim. Isso. Mas sabe qual é o melhor do Godines? É a voz que botaram nele em português, cara. Não, e teve acho que teve o dublador, o oficial, que tem essa voz que a gente conhece, e tem um que acho que aparece em alguma regravação, que era, falava meio assim, sabe? Porque aí tem um episódio até que ele pergunta, carneiros ou coelhos? Tem duas versões, tem duas dublagens desse mesmo episódio. Ah, é? Um tem, acho que de créditos mesmo, deram pra um só dublador, mas deve... Passou na mão de uns 2, 3, se eu não me engano. Se você pegar no YouTube, você vai ver que tem outra voz do Godines, que é uma voz muito escrota, que ele fica, não fui eu, professor. Mas numa entrevista do Nelson Machado, ele falou que ele nunca mais viu isso. O fato, assim, de uma escalação de elenco... Ser tão perfeita, né, cara? Perfeita. E ele falou que não teve teste. Ele virou e falou assim, você faz esse... Você faz esse. Foi assim. A bruxa do 71 falaram. Quem tem voz de véia aí? Aí veio a mulher dublar a bruxa do 71. Parabéns a eles, velho. A dublagem do Chaves é algo épico em todos os aspectos, cara. Eu fico lembrando do Godines. E aí, Godines, me responda. Por que eu? Ah, é? Porque eu não fiz nada? Ah, é? Ele conseguiu enrolar os girafales, isso, né? Isso, cara. Olha aí, todo mundo na turma, pergunta pra outra pessoa. Pergunta se eu fiz alguma coisa. Eu tô quieto aqui. Não, cara. E aquele episódio que ele fica, mas por que se não começou a aula? É esse aí que é a voz do Chirinho. É a voz do Chirinho. Mas por que se ainda não começou a aula? Godine, se você falar que não começou a aula de novo, eu não respondo por mim. Não, mas eu não vou falar, porque já começou. Porque já é hora do recreio. Aí é que ele começa a se tremer, o professor Girafales. É, caindo café na mesa. É, aí ele acende o charuto e fica bebendo. Cara, eu acho que naquela turma ali, o que mais dava trabalho pra ele era o Godine, velho. Cara, o Godines, ele era o arquiteto da maldade. Ele manipulava e ficava quieto. Isso, velho. Ele tentava de tudo pra se safar. Ele era muito... Mas ele conseguiu trollar o Seu Madruga. Quando ele pergunta, Godines, o que vale mais? Uma corrida ou um terço? Aí o Godines, ao ar livre ou em quadra? Aí o Seu Madruga tirou 6. Tirou 6. Digo. Muito bom de pai, tu é. E ele fica assim, mó felizão nele. Ai, não, cara, quem nunca fez prova tirando cara e coroa? Eu já fiz. Eu já fiz prova tirando. Já, depois eu conferi as respostas. Já fiz prova tirando cara e coroa, velho. Já fiz mesmo. Ai, meu Deus do céu. Já fiz prova tirando cara ou coroa, não, cara. Isso é que eu acho legal, assim, uma coisa do Chaves que ficou pra eternidade. São essas pequenas frasezinhas, sabe, assim, que volta e meia a gente tá soltando durante o programa, que você leva pra vida real, cara. É, eu adoto isso como vocabulário próprio. Foda, cara. Isso, cara, imagina assim, você fazer um programazinho do México lá no década de 70, 80. Um verba de 30 reais. Verba de 58 reais, sacou? E, porra, e você conseguir botar uma parada dessa num outro país, cara. E que a galera curte, tipo, 30, 40 anos depois. 40 anos depois. Você fazer piada que rompe fronteira de língua cultural. Isso. Entendeu? Porque assim, as piadas do Chaves, elas fazem sentido e são engraçadas no Brasil, no México, no Chile, no Peru, na Argentina. Qualquer país que fala espanhol, né? Cara, assim, América Latina inteira, né? São inúmeras as vezes que eu já usei o sem querer querendo, velho. Não, cara, sabe qual uma que eu uso muito? A culpa é dos energéticos. Eu falo assim, eu sou um cidadão consciente, não fanático. Eu sempre falo assim, são os energéticos. Cara, outro dia a Márcia tava me enchendo o saco, não sei o quê. Pá, porque não sei o quê, porque isso, porque isso. Eu falei, são os energéticos. Ela, o quê? Essa Red Bull, ela pensou, né? É, não sei o que ela pensou. Sabe? Eu falo, o pai chegou muito tarde. É, pai chegou tarde demais. E o compra? Ah, você quer? Quero, então compra. Isso? Ah, nossa, velho. Mas você vai me dar? Mas você quer? Mas você vai me dar? Você quer? Mas você vai me dar? Primeiro me diz se você vai me dar. Mas primeiro você diz se você quer. Quiero ver otra vez tus ojitos en nochecera. Quiero oír otra vez tus palabras calmando mi pena. Não, as aulas de música do seu Madruga. Ah, o de violão. Você conhece a batida rancheira? Aí o Charles, com limão e vodka. Ele, estou falando de música. Aí eles começam a discussão de músicas velhas e feias. Aí compara as velhas. Tipo, chega o professor Girafales e estão falando, não, porque tem velhas feias. Aí o professor Girafales, como? Isso é assunto pra ter com crianças? É. Estou falando de música. Ele, ah, tá. Muito esquiva, muito dada. Seu Madruga trocava o nome do seu Barriga, velho. Ah, é? Tenha Barriga, senhor Paciência. Digo, digo. Tenha paciência, seu Barriga. Cara, era sempre, era direto. Achava o máximo também. E é outra coisa que eu não consigo não rir de todos. Eu tenho que rir de todos. O senhor é um homem de muita barriga, senhor coração. Digo, digo, digo. Muito coração, senhor Barriga. Os trocadalhos, né, cara? São muito bons, né? Ah, cara, era direto. E eu ria de todos, cara. Impressionante. Ah, esses de trocadilhos também, quando tinha o do professor Girafales com a dona Florinda, que eles, geralmente o professor chegava e tava tendo uma confusão, que nem o do Massacote. Ah, essa do Massacote é clássica. Putz, Massacote eu uso com o Miote direto. Direto? Miote tinha 20 gatos. O Miote é a louca dos gatos. Caramba. Tinha uns 20 gatos. É, tinha assim. Tinha já morreu tudo. Logo, já morreu tudo. É, aí o Miote virava e falava assim, ali o meu Massacote. Aí eu virava pra ele e falava assim, mascote. E não tem aquela do Google que o cara escreveu mascote, aí o Google, você quis dizer mascote? E como é mascote? Tiene peso el que sido. Falando, voltando, pô, só pra terminar o elenco, a dona Florinda, a dona Clotilde, desculpa, ela entrou, ela era amiga do seu Madruga, ela era amiga do seu Madruga, e ela entrou também sem razões específicas, ela simplesmente foi fazer o programa. Foi fazer o programa. O seu Madruga, ele era ator dramático, Brunão. Sim, sim. Muito. Tem até uns filmes perdidos no YouTube e nos fóruns do Chaves que você pode pegar os filmes sérios do Ramon. É, e o que chamava atenção no seu Madruga eram dois fatores. Era o corpo de bicho doente. Não, animal. Era a cara de... Como é que eles falavam? De chimpanzé reumático. Não, caralho, é isso não. Dois fatores que... Os dois fatores que se destacavam do seu Madruga era, primeiro, que ele não errava. Ah, e ele improvisava também. Ele improvisava muito e ele não errava, ele não saía do personagem. E segundo, ele era o seu Madruga. O Dom Ramon era o Dom Ramon. É, ele fazia papel dele mesmo. Fazia o papel dele mesmo. Ele se vestia daquela forma, ele chegava no estúdio com as roupas. Fumando. Aquelas roupas eram dele. É, aquela roupa era dele. Parece que a única coisa que era do estúdio era o chapéu. Mas agrada quem olhar. sozinha tô. Mas o Seu Madruga, ele era o mais amigo ali de todos. Ele se dava bem com todo mundo. Não tinha quem não gostasse dele ali no, nos bastidores. Inclusive, quando ele voltou, que ele já estava bem doente, ele voltou, ficou mais um ano e... depois ele logo morreu. O que aconteceu é que ele saiu do episódio, ele saiu da série porque ele tava tendo mais visibilidade que o próprio Chaves. Foi o que aconteceu com o Kiko. O Kiko ganhou um programa e aí... Na Argentina, não foi isso? Foi na Argentina. Tem dois, um no Uruguai e um na Argentina. Ele ganhou dois programas e aí pra um deles ele convidou o Seu Madruga pra fazer parte. Inclusive tem no YouTube também algumas sketches dos dois. Não é tão bom. É o do Kiko dançando na feira. Isso, botaram um funk pra ele dançar. É, mas não é... A série do Ike Kiko passava na Bandeirantes, se não me engano. Isso. Passava, mas não era tão boa não, assim. Não, não era tão boa. E nessa faz época... Faz falta, cara, os outros personagens ali. Isso. E se você quiser saber quais são os episódios dessa época do Chaves, são os do restaurante da Dona Florinda. É, que nunca aparece o Kiko. Que nunca aparece o Kiko nem o Seu Madruga. E aí aparece o Jaiminho. É quando aparece mais o seu Jaú. É, que dão mais destaque pro Jaiminho, pra Dona Neves. Pra Dona Neves. Que ele fala para a Dona Florinda que o café está cada vez mais forte. Bebe um rato. Rato. Eu coloquei o meu ratinho numa xícara de café aqui, aí... Sempre eu fico, põe essa foto e falo que o café está muito aí tu forte. Bebeu ele e aí depois ficou falando que ele morreu, né? Não, seu bestão. E nessa época também aparece, dão mais destaque também pro Nhonho. É, o Nhonho faz o papel do Kiko, faz né? Faz o papel do acaba Kiko. Acaba assumindo. De besta. Mas o que se fudia pra caramba ali também no meio era o Seu Madruga, cara. Porque a Glória só dava bica nele. Se bem que ela foi assistir o Terremoto com ele. Foi. E vocês sabiam que existe esse filme, né? Ah, sim, devia sim. Existir. Existe. Da Torre, se eu não me engano. Chama Earthquake. Não, tem um. Terremoto. Chama Terremoto? Earthquake. Terremoto é com o Charlton Heston. Caralho, olha aí, cara. Tá vendo? Tinha a bruxa do 71, que era louca pra juntar os panos de bunda com o dele. E a única que eu acho que o Seu Madruga pegava ali era a Dona Florinda. Apesar dela escorraçar ele, se você reparar, tem uns três episódios aí que ele dá mó mole pra Dona Florinda. O do bolo que eles fazem, que o Chaves troca os bilhetes da bruxa do 71 pelo da Dona Florinda, e ele fica achando, ah, Dona Florinda que fez o bolo pra mim, ele fica todo pimpão. Aí, vocês lembram desse? Ah, sim, é, claro, aí como ele não? Sai, aí ele chega pra... O professor ele aperta já fala, a bochecha, é, aí o professor já fala, ai, a senhora fez esse bolo para mim. Aí o Seu Madruga, não, para mim. Aí ele chega, estava uma delícia, aí dá uma beliscadinha. Doçura. É, aí o seu professor Girafales vira e fala assim, meu senhor, ele, seu não. Só dela. Aí ele fica, e esse poste aí? É, vai dispensar ele? E um outro também, que a Chiquinha fica doente, que todo mundo começa a se sacudir no pátio. Aí o Seu Madruga chega, que isso, é uma nova dança? Mexe que mexe, mexe que mexe. Aí ele fica se esfregando na Dona Florinda. Aí ela, e a culpa é do senhor? Ele, culpa o quê, gatinha? Mexe que mexe, mexe que mexe. Se a Dona Florinda desse mole, ele ia... E o do toureiro também, que ela abraça ele, que ela vê o touro. Aí ele fica todo, não, não, não sei o quê, e fica abraçando ela. Não, Dona Florinda, não sei o quê. Cara, você tá falando esse negócio do chá, do Seu Madruga tá pegar a Dona Florinda no escondido. Eu pensava que você tava falando de um pornô do Chaves que existe em quadrinho. Ah, para, mano. Não, para com essas coisas. A gente não pode ver essas coisas. E Seu Madruga era catarinense, né? Catarinense? Ah, é! Personagem, né? Do episódio dos sonâmbulos. É, do... Aí o... Ai, Chaves, sabe se o Seu Madruga é sonâmbulo? Não, não, ele é catarinense. É. Mas eu acho engraçado esse negócio da localização, né, cara? Do... Foi a dopagem. Do SBT, cara, porque tudo... Eles transformaram a Vila do Chaves como se fosse, sei lá... Paulo, ali, Zona Leste de São Paulo. Zona Leste. E aí tudo é São Paulo, né, cara? E aí, quando eu ia pra Acapulco, ia pro Guarujá. E aí o Kiko ia querendo, com o capacete de astronauta, ir voando daqui até Pirituba. Mas tinha uma novela que se passava na Cidade do México e eles botaram como São Paulo. Isso. Aí o povo ia pro parque, eles falavam que ia pro... Qual é o nome do parque que tem, Milena? Ibirapuera. Ibirapuera. Aí eles tinham um monte de gente, eles falavam, não, estamos aqui na Avenida Paulista. Foi até na entrevista que o Nelson Vila falou assim, cara, o Silvio Santos, ele acha que todo mundo é idiota, né? Ele acha que as pessoas não iam saber que não era ali, não era em São Paulo e tal. Mas isso foi feito pela Maga, mas por exigência do próprio Silvio Santos, que sempre exigiu que se adaptasse. A moda caralha. A moda caralha, todas essas coisas. Então, assim, Acapulco se tornou o Guarujá, né? Gente, um dos melhores episódios é a Festa da Boa Vizinhança, né? Nossa, é muito total, velho. Cara, mas, e por aquele favor, não caçoem dele. Professor Girafales. Não, aquele elogio, aquela apresentação do Seu Madruga com a peça é muito boa, gente. Eu choro de dar risada quando ele começa. Cara, o dia que o Miotti casar e fizer na festa dele, eu vou fazer esse discurso. Bem, esta representação teatral foi montada e dirigida pelo Seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um rei... deixa-me continuar, Seu Madruga. Do João Ninguém. Professor, já chega. Eu não terminei ainda, Seu Madruga. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público. Bem, levando em consideração que ele é um homem sem nenhum preparo. Isso. Um João Ninguém. Eu vou fazer esse discurso pro Miotti, velho, quando ele casar. O homem que mal sabe ler e escrever. Você tem que fazer isso, cara. Você levanta a taça, bate assim. Isso, ó. Vou fazer. Plim, plim, plim, plim. Eu queria falar algumas palavras. Estamos aqui hoje para comemorar. Cara, o gato do Kiko, velho. Como é que pode? O gato saiu porque o Kiko foi contar piadas para o gato. É. Pobre animal. Cara, no episódio do gato do Kiko, o Seu Madruga vai, tipo, dar umas porradas no Chaves. Ele, Seu Madruga, pro Sr. Girafales. Não admito que o senhor falte com respeito com esse indigente. O professor Girafales, ele vinha com umas palavras difíceis, né? Ah, o troglodita. Aí o professor e o Seu Madruga, ah, mas essas crianças são verdadeiros poliglotas. Aí o professor Girafales, trogloditas. Não, ele... Professor, posso falar com o senhor? Sim, pois não? Eu queria falar a respeito dele tentando subornar. É, ele fazendo com a mãozinha assim, aí, tipo um sinalzinho de dinheiro. Ele... Senhor Madruga, eu sou insubornável. Não, a gente já sabe que sou insuportável. Não, insubornável, eu não aceito suborno. Aí o Seu Madruga, o que é um suborno? Uma peita, uma mordida, geralmente em dinheiro vivo ou favores. Ele o que é uma peita? Alguma pergunta? O que é uma peita? Aí quando ele explica, ele... Ah, então deixa. É, mais alguma pergunta? Não, depois disso aí... Eu não quero mais nada. O que eu mais gosto são dos espíritos zombeteiros. Ah, é muito bom dos espíritos zombeteiros. Que tem a chorona. A chorona. Eu gosto do aniversário do Seu Madruga também. O senhor não vai morrer. Vão matar o senhor. Não, tem muito episódio, cara, pra não tenho ser... preferido. Não tem como ser preferido, cara, porque cada episódio, assim, tem uma coisa... especial. Uma coisa especial, cara. Tem o episódio do cinema lá, que eu queria ter ido ver o filme do Pelé, que porra, ficou pra história. Vai ter o filme do Pelé pra gente fazer a piada. Pois né? É, vai ter o filme do Pelé. E, cara, tem, porra, o filme da Casa do Nhonho. Ah, o episódio de Natal. Natal na Casa do Nhonho. Passa todo dia 25 no SBT. E o do Ano Novo também. Pois passa é. Todo dia 31. Os episódios de Acapulco são fantásticos, são clássicos, assim, imperdíveis. Os da escola. Os da escola são sensacionais. O que o Chaves vai aprender a tocar violão, que é puta, é muito foda. Não, a gente tá esquecendo um episódio muito importante, cara. O do Héctor Bonilha. Ah, é verdade. Outro dia a gente tava falando sobre ele, né, Brunão? Inclusive, lá no Iguatemi. O Héctor Bonilha era um ator de verdade. Ele realmente era um ator mexicano. Ele era equivalente ao Davi Cardoso da época. Isso. Ele era o galã da época. É, ele era galãzão, fazia novela e tal. E ele, de fato, era amigo do Roberto Gomes Bolanhos. Acho que eles gravavam no mesmo... Acho que eles eram do mesmo canal também. Era do mesmo canal. E aí ele fez tipo um crossover. Era como levar, sei lá, naquela época o... Sei lá, Tarcísio Meira, né? No Chaves, entendeu? É legal porque o Seu Madruga fica tentando tirar dinheiro dele de qualquer jeito, que ele quer alugar o macaco. Isso. E aí vem o Chaves a cada 5 minutos e fica pedindo dinheiro pra ele pra olhar o carro. Isso. Pois é, Héctor. Pois é. Pois é, Héctor. Pois é, Héctor. Aí o professor Girafales fica morrendo de ciúme. Isso, ele... Ah. Qual o motivo de todo esse alarde? É porque o Héctor Bonilha perdeu os pneus. Ó, e daí? Se eu passar 2 dias com pão em água, eu também... É muito escroto, né, velho? E do Chaves tinha poucos crossovers, mas teve um também do Chapolin, até que os dois, com aquele chroma key safado, interagem. Eu lembro que quando eu era criança eu pirava nesse episódio, que o Chaves vai contar a historinha da Branca de Neve na aula do Chaves, que aí já é o episódio do Chapolin, né? Mas aí aparecia ele na escolinha. Eu gostava quando tinha esses crossovers. Nesse mundo, e que somente ao teu lado eu sou feliz. Quando te digo em segredo que te quero e que não... Cara, que filha da puta, ele ia largar a filha sozinha em casa. Aí ia largar com a bisavó. Ou com as tias ricas do interior. É do interior lá de... Como... Presidente Prudente. Presidente Prudente. Velho, quando descobri que o Presidente Prudente é do interior de São Paulo, velho. Caralho, eu fiquei... Cara, lê... Velho, algum de vocês, por favor, relembra aí a carta que o Chaves lê. Presente para o dente. Papa querido. Não, papai querido. Vai ler. Papai querido, passei a semana toda tomando. Passei a semana tomando aulas de dança. Não tem essa vírgula. Não tem vírgula, nem ponto, nem nada, só letras. Tá bom, adiante. E atrás também, olha aqui, ó. Na epidemia de panças indigestas. Na academia de danças indígenas. É o lugar onde ensina a gente a dançar. Pocas, guaranás e bombas depois. Ontem de manhã minha tia desentupiu o umbigo. Ai, cara, é aqui depois, ó. Então eu tive uma ideia. Procurei minha tia e lhe parti. Lhe participei. Disse a ela que meu pai é saúvo. É viúvo? Aí, não, aí na hora que ele fala é saúvo, aí o Seu Madruga fica assim. Tá, continua. Ele fica morrendo sem graça. Não, tá, continua. Aí ele. Ah, viúvo! Ah, oh, Chaves, porra. Aí que ó. Quem vai me levar é o cai pra trás, o capataz. E eu vou chegar casada com o velho. É muito bom, né, velho? Ai, meu Deus do céu, cara. Não, e ele? Mas Andiló, chegue cedo para que eu não fique esperando na estação. Mas depressa que já tá atrasado. É. Mas depressa que já tá atrasado. Sim, filha, sim. Um outro episódio bom de cartinha é quando trocam os bilhetinhos do professor Girafales com o do açougueiro. Nossa, ah, eu sim. Não lembro. Caramba, aquilo é muito bom. Não, é muito bom. Chaves, aí já foi na venda? Assim. Não, aí ele vai e entrega o bilhete pro Chaves. Chaves, já foi na venda? Já. E aí, o que o dono da venda falou? Que o senhor continuar entregando esses bilhetinhos, ele vai vir aqui e vai quebrar a cara do senhor. E começa assim a carta, apresentei a pistola. É. Apresente pistola. É. Escrevi porque quero tonto afamar as minhas 3 Terezas. Cebolas, alhos. ardentes. A senhora tem a cerveja de que me agrada muito. Aí ele sempre fala assim: eu não sei porque que o senhor escreve essas coisas pra sonheiro. Alô? Ixi. Alô? Tô aqui. O homem tá cego. Ó a novela. Caralho. Ó a novela. Ah, das oito. Fagundes tá cego. A novela. É porque a mulher dele... A novela. Tá se vingando dele. Você viu... Você tá falando sozinho, né? Porque aqui ninguém acompanha a novela, você sabe, né? A novela. Então, eu tô contextualizando vocês. Ah, obrigado. Eu já faço isso no salão. Kemp. E eu pergunto, nossa, você viu o Fagundes com medo? Vocês são bobos. Sim, voltamos com mais um Jurassic Combo. É Jurassic Combo, né? Não, Elo Perdido, volta. Sério mesmo? Ninguém tem paciência com você, vai. Voltamos. Voltamos com mais um... Como é que é? É o quê mesmo? Elo... Tá, beleza. Ah, não, tem muito bom dela, que é quando ela fala, eu vou pra Capucu tomar banho de mar. Eu vou pra Capucu tomar banho de mar. Não, mas o melhor de todos, ela, eu vou dar a mamãe. Eu vou dar eu a vou dar mamãe, velho. Eu vou dar a mamãe. E ela, ai, eu gostaria de algo para ler. Aí a dona Florinda, o quê? As mãos do marinheiro tatuado. É. Cara, sala, e o cachorro da dona Clotilde de Satanás? Quem que vai dar o nome do cachorro de Satanás? Eu queria ter dado o meu de Satanás. Quando o Cripto chegou, né? E a gente foi buscar ele, a gente adotou ele numa feira de animais abandonados. Animais abandonados, né? A gente foi adotar ele e tal, e aí falando, ah, vai ser Cripto e tal. Eu não esperava que quando ele chegasse em casa, ele fosse devorar metade da minha casa, né? Nossa! E cavucar o sofá e etc. E aí, com uma semana dele na nossa casa, destruindo o lar, parecia um cupim tamanho gigante, eu falei, a gente devia ter posto outro nome nesse cachorro. Devia ter chamado ele de Satanás. Porque combina. Porque combina tudo, cara. O e se bem que ele também, Madruguinha também não ia ficar muito ruim, não. O Cosmo ia se chamar Madruguinha. Pois é. Eu dei pra trás porque ia ser muito gay, eu gritando com ele, Madruguinha! Aí eu, não, velho, não vai dar certo. Isso, é, Madruguinha. Mas eu ainda vou ter um cachorro pra chamar de Madruguinha. E Peludinho? É daquele mesmo raça, o Yorkshire. Vai ter que ser um Yorkshire. Não, assim, o Peludinho era o cachorro que a Chiquinha queria ter. Aí o Seu Madruga comprou um de pelúcia mega escroto pra ela. Aí ela canta com o Chaves a música do Peludinho. Ah, e aquela cena é muito chata, velho. É chato, esse episódio é muito chato. E aí o Chaves vira o cachorro dela, ele fica lá lambendo a mão do Seu Madruga. É, Seu Madruga. Ah, que isso, que isso, que isso. Cara, o Seu Madruga, a hora que o nego vai pôr a mão nele, ele faz uma cara de o que foi, o que há. E era tudo com X, né? Era Chifurim. Era tudo CH. Chifurim, pelo Chirrin, Chirrion do Diabo. Puta, o Chirrin, Chirrion do Diabo. Não, essa é do Chapolin, mas essa tem que ser... Essa tem não, que ser... deixa a gente pra falar essa no Chapolin. Não, mas por favor, deixa eu falar, cara. Deixa eu falar, velho, que outro dia eu tava pensando num meme aqui em casa. Eu fiz a barba. Eu tirei minha barba. Cara, eu quando tiro a barba, é igual o meme que tem, né? Quando, tipo, homem com barba, tá o bicho assim, com cicatriz, com a cara de mal. Quando o homem se barbeia, parece um bebê. Sou eu, velho. Eu fiz a barba, parecia um bebê no espelho. Aí eu pensei assim, caralho, 20 anos. Chirrion. Eu fiz exatamente isso. Eu falei, caralho, velho. Eu faço a barba, é a mesma coisa que 20 anos, Chirrion. Não, eu sabe que eu faço muito quando eu tô sozinho? Eu canto as músicas da Dona Clotilde. Eu vou pra capa. Não, vou dar a mamãe, não. Vou pra capa tomar banho. Ah. O Seu Madruga, ele tava concorrendo pra uma viagem pra Acapulco com todas as despesas pagas para duas pessoas. Isso, e aí ele fala, quem eu vou levar? E aí no episódio seguinte já é a Guarujá, sempre que eu venho ao Guarujá eu fico aqui, tipo, não faz sentido nenhum, começou com Acapulco, termina com Acapulco. Eu aprontei essa com o Miotti, Bruno, quando a gente ganhou o prêmio pra Comic Con. Ah, é? Miotti, ganhamos o prêmio pra Comic Con, aí eu, ganhamos, ele ganhou, meu, quem será que eu vou levar? Caralho.